toda só prazer. Faz pegar fogo a cama, ela tem dendê. Veio da onde eu vim, ela é certinho, ela representa. Quando ela passa na rua é um filme em câmera lenta. Na semana é sagrado, na noite eu já sei pra onde ela vai. Onde passa o 7-1, onde passa, ela vai atrás. Uma só lado do morro, é 7-1, meu povo. Uma só lado do morro, é 7-1, meu povo. Uma só lado do morro, é 7-1, meu povo. Uma só lado do morro, é 7-1, meu povo. Uma só lado do morro, é 7-1, meu povo. Uma só lado do morro, é 7-1, meu povo. Uma só lado do morro, é 7-1, meu povo. Uma só lado do morro, é 7-1, meu povo. Falam bem, falam mal, falam sem querer. Se falam de mim porque eu tenho história pra render. No rádio, na TV, anuncia que esse é seu. Mas falado quando lança meu CD, é 7-1, eu vim da rua e sei como é que tá. Tem gente que não move a palha, quer me criticar, mas tá de boa, vai, espalha, pode divulgar. Só tem respeito nessa vida quem souber chegar. Sigo sem regras, acima da velocidade, fazendo rap, mas com a cara da minha cidade. Usa cavaco, pandeiro e tamborim, como já que sou, querendo ganhar meu din. Já fiz um free com MVP, o D2.